42 mais uma vez, é a BR 124, 4 horas e 30 de autonomia, altera na Ribeirão. 4299 autorizado, Índia, ponto de espera com a torre 1895, ajuste 1015, boa viagem. Índia, ponto de espera com a torre 1895, ajuste 4299, obrigado. Postei 6312, Juliette, portão 02. Juliette, Azul 4299, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0080 graus 059. Mas ainda decola pistão 0042. Uno no 60, chame a torre, Salvador em Uno no 8, decimal 9 e 5. Torre em Salvador no 8, decimal 9 e 5, Uno no 60. Salvador, bom dia, Uno no 60, passando Serra Vida 368. Vem para a torre? Algo Uno no 60. 28, Roma Lima. Reportará. Bom dia, 7359, acione a identificação, desta vez chegada a Bonfi para 4 mil pés, que é legal no 0 no 5. Bom dia, Bonfi, 4 mil, no 0 no 5. Tenem 6311, vou em proa, do servidor 366, desça para 2500 pés, que é legal no 0 no 5, autorizado. Procedimento terminado, pistão no 0, reporte na final. Azul 4299, decolado aos 49, chame o controle, frequência 120, 10.8. 208, Azul 4299, boa. Azul 4299, saída da El, cruza 1.000 pés. Azul 4299, contato radar, sobre a via saída da El para o nível 320. Via da El para o nível 320, Azul 4299. Solicita a curva direita, Azul 4299, após ideia para estar informações. Ao cruzar 2000 pés, autorizado o Vadael, Azul 4299. Cruzar 2000, Vadael, 4299. Salvador, que são 3179, se tiver estacionamento no 9. Atualizado, pode estar aqui, são 3179. Sim, 3179. Informa autorizado, time 0 no 5, confirma o seu repúdio, tira. Pode confirmar o seu repúdio. Sim, se você quiser, time 0 no 5. Estou Serra Serra Vista 372, baixar travado, Gonona 60. Agora Matias do Pro 170 para estar formações. Autorizado, Azul 499 após desvio que foi lida. Após desvio valendo, 4299. Yankee Romeo Lima. Voa na Pro de Lelos, 142, Azul. Sou Vicente, Azul 499. Tango Mike, Charlie Alfa, autorizado, ingresso 97, reporte alinhado e pronto. Nuno 60, no Solo 53, livrou no 21, décimo 9, São Paulo. 21, Marco, Nuno 60. Solo, bom dia, o gol Nuno 60, livrou. Solo, bom dia, o gol Nuno 60, livrou. Nuno 60, táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Exato, táxi Alfa, tá atrás da Juliette, o Nuno 60. O 2196, informação até o minuto da cota. Na 3179, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, tour 1895, ajuste no 0195, boa viagem. Ah, próximo Juliette, gol 960. O 960, após a passagem da arborização, está no através do portão 10, agora iniciando o táxi, ingressa Juliette, após o tráfego, portão 09. Tem que após a passagem de aeronave, já foi autorizado o ingresso para 09, gol no 960. Gol 2196, pronto, cópia. Autorizado por seguro, aerovia pedido 44, nível de voo 360, saída perfil da El Leda, pós seguro. Pista no 0, pós decolagem, primeira curva direita. Aciona 5150, controle 120.8. Quarto, aerovia Pesilu 44, reporte pronto, voo 2196. Alô, companhia. Foi pro do Serra Vitor 367, autorizado procedimento, aeronave pistão no zero, reporte na final. Azul 4299, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterne, 128 decimal 8. 125, 128, 125, 125, 125, 125, 125, Tango Mike Charlie Alpha, contato radar, suba para nível 220, inicialmente mantendo a decolagem até 3 mil pés. Mike Charlie Alpha. Mantenha o eixo até 3 mil, esquerda na Momo, subindo 220. O Mike Charlie Alpha. 120, decimal 8. Alfa, a fim de evitar tráfego, vetoração curva direita para o A270, subindo para o nível 220. Ao cruzar o nível 050, foi direto barreira. Então vai curvar à direita na proa 270, após cruzar 050, direto barreiras. O Mike Tchalhau. Boa, Whisky ou Sul? Xanemé 311, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 079. Reforço na 4 a bordo, para acionamento, chame todo no 8, decimal 95, ajuste no 0, 195, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha autorizado, resumir navegação, voe direto barreiras. Voando direto barreiras, ô Mike, Charlie Alpha. A líder é direto seguro. Dia Gol 2171, acione a identificação. Autorizado, vá direto para o Serra Vitor 367, desça para 4 mil pés, QNH 1 no 0, no 5. E para o lado do Serra Vitor 367, desce 2796, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju em 120, decimal 3. 1203. Azul 2796, obrigado. Foi Xanemé 311, solo 59, livre a pista à direita, chama solo 121, decimal 9. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Interceptado, sinal aeronave, 3259. 3259, chame a torre Salvador em 1 no 8, estimal 95. 1895, muito obrigado. Fofoca, você é pronto de decolagem? confirma, é proa norte, inicialmente sobrevoo Catu e após Valença? Câmara, confirma, quantas milhas você faz, na proa norte? Estou em Salvador, bom dia, tá, 3859, final Renate, pistão na zero. Continua a aproximação, agora a pista livre, tá, 3859, ajuste altímetro no 095. Pista livre, pistão na zero, 3859. Bom dia. Da decolagem nem remarca para a norte. O ajuste é no 095, o vento no aeródromo 1-00-079, você bota fora do sol. Voo 360, arbor 1, transição Alefa, decola pista no 0, primeira curva direita. Aciona 5140, controle no 20.8. Autorizado. Brasília, nível 360, perfil Arbor 1, decolando ao 1-0 com curva direita põe, transição elétrica, 5140, transponto 208, com transferida até 3304, decolando ao 1-0. 3304, da TAM, apenas confirmando a aerovia, peso 1-7. Confirmando, peso 1-7, TAM 3304. Correto, é forte pronto, TAM 3304. Da esquerda 3 milhas, não interfere, vai decolar com proa norte. Já tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero. Vento 1-10 graus, 089. Ótimo, livre pouso, pista no zero, tá presente, 59. Muito obrigado. Tony, o Charlie, Alfa Fox, fora do solo. Papa Romeu, Charlie, Alfa Fox, decolado ao 02, vai ser com proa norte, agora só um minuto para transferência de comunicações. Direita aqui, pode voar da El direto, senhor? Autorizado voar da El, 3179, após lida. Perfeito, da El, lida. Perfeito, da El, 3179. Poxa, né, Metriz, no 1, mantém a posição de da Juliette, filho. Mantém, o nome. Alguém ocupado, senhor? Afirmo, a tráfego da companhia está no 02 e ainda não desocupou. Estou confirmando com a Flaero se realoca o seu para outro gate. E aqui é o meu Lima, controle Salvador, prossiga. Assim, assim, aí, jogo, só 500 pés, ajuste o altímetro no 095, somente levando o setor informado. Salve, Alfa Fox, confirma, para o controle. É, muito bom dia, decolando em Mar, está mantendo 500 pés, para sobrevoo em Catu, mantendo por a norte, ciente da área proibida. Após, vai prosseguir para Valença, a sua escuta. Está autorizado voar direto Catu a 500 pés, ajuste altímetro no 095, mantenha a sinal de voo visual. Forme afastado 20 milhas de voo em Salvador. Vai chamar o Thiago Alfonso. Nível de voo 260, perfil da saída da El, Leda, após DCT Irume. Decola pista no 0, primeira curva direita. Aciona 5166, controle 1-20.8. Direita chama solo, 1-2-1, decimal 9. Livre a direita, 1-2-1-9, meu certo, 3-2-5-9. Mais a ponte pronto para acionamento e táxi, onde eu fizer o meio. Livre acionamento e ponte táxi. Poxa, né, 6-3-1-1, Juliette, portão 03. 03 agora, 6-3-1-1, grave. Alô, Fortaleza, 3-2-5-9, livrão. Tá 3859, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3859. Poxiné, 6312, bom dia, formação, hotel. Aguarde um minuto pra cópia. 9000 autorizado, reporte táxi. Chinema 3.12.4. Chinema 3.12, autorizado Recife, via aerovia Pesulu 17, nível de voo 350. Sai da Pulca, transição Caju. Decola pichando 0, primeira curva esquerda. Aciona 5141 no controle 120.8. Correto, aproximado ao Chinema 312. Tan 3859, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, Tan 3859. Solo Salvador, Tan 3304, suspensionamento, meia dúzia. Ah, 3304, aguarde número 2 no setor. Tem que O 2171 na pós estrela, voo servito 3,66 para estado procedimento das naves, desse mantém a 2500 pés, já ajuste a última, 1015. Equine, 2571. Romeu, Mike, Oscar, Yankee. Oscar, Mike, Yankee. Só fica para o controle. Alô, Romeu, o 2196, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 5. Boa viagem. Tan 3304, na escuta? 16, já. Após a passagem do Boeing da Gol, a causa... Pushback coordenação aqui, pit solo e aposta táxi. Gente, pai, aeronave Gol, operador, pushback também, entrou no 0, no 5, informe afastado 20 milhas, ingressando no CTR Salvador. Zuno 79, chama agora o centro de Recife, na frequência 1251. Uno ao término 18.8. Ok, me chamo a receita 251 e 1282-3179, obrigado. Tô passando mais Charlie Alpha, chama agora o centro de Recife na frequência 1282-8 ao término 2000-0. 288-260, obrigado, bom dia. Charlie Alpha, Foxtrot. senhor efetuará pouso em Serra Novembro Victor Bravo? Certo, confirma estimado de pouso. Certo, não tem um tráfego formal no setor, Charlie Alfa Focus Trot. Está agora livrando a CTR Salvador, ingressando para descansar o Golfo, tem frequência livre 123-45 para coordenação local. Caso necessite de informação, alerta, irá retornar essa frequência solicitando o controle. Voo 2196, aproximando de ponto de espera, tem condições de a linha decolar de imediato? Voo 21, 2196, decolar de imediato. Autorizado linha e decolar de imediato, pista no zero, vento 060 graus com 119. Sim, é que antes informe aqui a 10 milhas de Vé Salvador. Informará da 10 milhas. Está autorizado o projeto de Itapuã, Ianca? Afirma, autorizado. Informe através de Vitor Assunto. Informará através de Vitor Assunto, Ianca. 21171 completo e o final do segmento da RNAV pistou no zero. Agora chame torre na frequência 118.9. 895. Voo 1184, a sua notificação via chegada a Mare, décima 1050, ajuste altímetro 10015. Voo 2171 no final, passar travado. Confirma a nave? Voo 2171. Voo 2171, ajuste altímetro 10015, vento 050 graus com 0 norte, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero. Tem de pouso no 015, 2171. 2196, decolando 104, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, muito obrigado. 5, alternativa é confirma. 3304, táxi via pátio, táxi Índia. Ponto de espera, pista no zero, torre 18.95, ajuste altímetro no 095. Sente, ajustar no 095, pátio Índia, ponto de espera, torre 18.95, 3.04. Voar direto da Elcia? E da Elcia? 196. Queira confirmar, por gentileza, senhor? Foi da Elcia, voo 2196. E direto da Elcia, muito obrigado. dia 03304, Ponte Verão 09. 03304, autorizado linhar e manter cabeceira no zero. E mantenha no zero, 03304. Luno 71, no sala zona 6, livra à direita, chama sol, Luno 21, decimal 9. Sala direita, 219, pô. Amador, muito bom dia, Gol 2171. Gol 2171, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Acho que o Mike Anken nos informa chuva leve sobre a cabeceira 107, Salvador. Vê se mantém 510, Oscar Mike Anken. Aguarda a transferência de trator. Ok, 10500, aguarda a transferência de trator e o Oscar Mike Anken está agora um minuto para o travesti próprio. Decolada zona 8, controle Salvador, 120 decimal 8. 3304. Pós Delta Alfa, importante é Juliette. Via saída Arbo 1 no Tantan Aberto. Salve a 360, via Arbo 1 no Tantan 3304. Militar, reporte para o táxi. Na novembro, chamei a torre 1 no 8.95 igual. Gente, corrijo. Está, tem frequência livre, Yankee Romeu Lima, 1, 2, 3, 4, 5, Pouposo. Controle, o Oscar Mike Yankee está a 1 minuto para o farol de Itapuã. Mike Yankee chama agora a torre, 1 no 8, decimal 9, 5, 7, 5, 6, 5, para o ingresso no circuito de tráfego. Ok, obrigado, 7295 para instruções, o Oscar Maguiar. 1184, vê se mantém a 2500 pés, ajuste altímetro 0195. 10015. E base curta para 17. Ok, autorizado o cruzamento, reportará livrando o sinal da 10, faz base pela direita para 17, o Oscar Maguiar. Salvador, bom dia, 3296, informação, hotel. Só 3896, senhor de educação, via chegada Mari, desse mantém 050, ajuste altímetro 0115. Afirmo, TAN 3896, após a posição ETAP, voo Serra Victor 366 para final do procedimento, aeronave pista no zero. E vai reportar final 17, informa leve chuva, sobre a cabeça do 17. Ok, a visual vai formar final da 17 diante da chuva, o Oscar Maquia. Pesado é pós-táxi, né? 6312. Oscar Mike Yankee ingressando na final para 17, Machado checado. Oscar Mike Yankee, avistado, autorizado pouso, pista no 7. O vento 0,0 grau, 07. Autorizado pouso no 7 aí, Yankee. Informação hotel, utilizado Guarulhos, via rota do plano, peso 10, Taubaté, eu digo 340. Perfil da saída da El, Leda, Mótiva, aciona 5401 no controle 120, decimal 8. Correto, o plano confirmando a saída da El, Leda Mótiva. Reporte pronto, TAN 3663. Reporte pronto, 3663. Não, Oscar, parte 4, estou falando, lembrando frequência. Sai 2733, bom dia, informação hotel. Aguarde um minuto para a cópia. ...304, chama agora o centro Recife na frequência 128.8, ao término 26.0. autorizado, na final, boa noite, pai. Sou 1184, completo o nosso procedimento da aeronave, pista no zero, chama agora o centro Recife, corrige. Apoio Salvador, a frequência 1185. 295, agora. Motor Salvador, 3296, 5 de terceira, informações, 7. 15, me chamar em baixo 6312 com 144 a bordo, 617, antena São Gonçalo Santos. Sistema é 312, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, 16, boa viagem. Obrigado, 1016, ponto 0, da 10, 1895, sistema é 312. Solo, sistema é 63, no ar. É 3-1, 1 minuto pra cópia. C04. Você é 2733, pronto cópia. Sai 2733, autorizado Salvador, Monte Claro, Serra Bravo, Mike, Kilo, via roda do plano, nível de voo 1900, decola pistola 0, primeira curva à direita, perfil da saída coral, aciona 5144, controle 120.8. Achei ativo, autorizado Monte Claro, Serra Bravo, Mike, Kilo, via roda do plano, nível de voo 100. Decola pistão 0, perfil da saída coral. 5144, código transponder. Controle 120.8. Correto, você é 733, pode pronto para o acionamento no pátio 612. Oxiné 6311, pronto cópia. Utilizado Guarulhos, via rota do plano, primeiro via Pesuno 10, pós Pulbá, via Pesuno 6, Posmo, DCT Confins, a Pesuno 21, Mochepe, eu vou 360. Saída da El Leda Motiva. Pista no zero, pode decolar a primeira curva direita. Aciona 5404, controle 120, decimal 8. Nada para Guarulhos, conforme o plano, via Pesulo 90, por base, Pesulo 90 em Porto, DCT Montins, Pesulo 2 na Temoché. Autorizado nível 360, vou decolar da El. Com curva direita, nada é a linha Motiva. Transponde 5404, controle 1208. Correta, pode contar o chame 3-1. Objetivo. Foro 3896, ponto de estado, pode descer para 2500, autorizado por segmento? Firmo, estou a 3896, desse, mantenha 2500 pés, ajuste o altímetro no 015, após etapa, sem aviso 366, informe estabilizado. Após o estado, tem a vida 366, pode ir direto para 2500, com referência? Está livre de descida até 1184, solo 31, livre a pista à direita, chama solo no 21.9. Direita 2-1-9, 4, táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa. Ah, 10, 863, 2. Chanel 3102, decolada 33, controle Salvador, no 0 decimal 8. Juliette, gol 1184. 1184, autorizado Juliette, portão 02. Juliette 02, 1184. Controle Salvador, muito bom dia. Hoje é 6312, passando 2000 pés agora na PUCA. Totalmente visual, poderia voar. Chamo o Aru. Chanel 6312, contato radar na decolagem. Sub, mantém nível de voo 350. Após 2000 pés, precisa voar PUCA. 350 após 2000, PUCA, Ocean 6312. Vou no 648, acione a identificação, vê se mantém o 050, ajuste de altímetro no 095. Vou ir à posição Mari para interceptar a chegada Mari, completar a via chegada Mari. 050, já voando Mari. Força Aérea 2733, confirme o PLB e a autonomia. Horas e 40, copiado, táxi autorizado na interseção, mantém a posição e chame a torre 1895 para autorização de ingresso na pista, o ajuste no 095 para a viagem. Afirma, após a posição ITAP, voe o Serra Vista 366 para final do procedimento RNAV, pista no zero. Exato. Curso de aproximação final, 3896. Já 3896 completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118 decimal 9. 3895 a torre, 3896. Torre Salvador 3896, um bom dia. Duas, uma mil e meia para o servidor 372. Testa 3896, reporta baixada travada, ajuste no 095. Já baixada travada, 3896. Sente já avistado, autorizado por pista no 0, vento 070 graus, 079. Livre pouso, 3896. Puxa, feedback, adicionamento da chanela 63 no ano, tá no 23. No momento não tem chuva sobre o campo. Tem a chuva na final aí agora, né, pelo jeito. É, exatamente. O ponto que a gente tá passando aqui tá com uma chuva de leve a moderada. Ok, a gente vai reportar pro controle. Muito obrigado pela informação. Na 6250, sem identificação, via chegada Mari, desse mantém 050, ajuste o documento 10015. Mari, até o 050, 6250. 48. Proceda. Eu informo agora que há chuva moderada na final da pista 10. Certo, prosseguindo por pouco. É 6250, vamos chuva moderada na pista 10. Ok, obrigado pela informação. Obrigado. Para 3859, autorizado Curitiba, via rota do plano, Rio 300, saída Arbor 1, transição Elefa, pós DCT Nítibo, percepto episódio 21, sai conforme a rota, Serra Charlie Bravo, uniforme Alfa 310, Urana, decola pista 10, primeira curva à direita, aciona 51154, controle 120, decimal 8. Uniforme 0 Oreno. Curva de primeira para direita, aciona 5154, controle 2089. Correto, pode plantar 3859. Correto, pode plantar 3859. Força 0273, chama o protocolo. Ah, partida de exceção, ok. Vai alinhar e manter a partida de exceção, vai reportar pronto, ok? Força 0273. Azul 2590, aciona identificação. Azul 2590, contato radar, 9 milhas para a posição coral. Confirma está o pontal de cima. Azul 2590, desça e mantenha 050, voe a posição Mari para interceptar a chegada Mari, completar a via. E o time entrou em Salvador na 0195, azul 2590. Tem ciência de informação a ti? Afirma, azul, azul 2590. Após estar no serviço 3B para falar o procedimento R9. O 648 desse mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro 1095 e fomos estabilizados no nosso procedimento. 2500 estamos estabilizados, Renato, o 648. A 6312, Chama agora o centro de Recife, na frequência 26.85 ao término 254. 26.85.2545, obrigado, 6312 hoje. Salvador, 2590. Controle Salvador, prossiga, 2590. Por gentileza, autorizaria o Serra Vista 369, na presente? Não autorizado, negativo, azul 2590, seu número 3 na aproximação. Caso o seu voo seja visto 369, irá consultar com os tráfegos que decolam para sair da árvore. Voe a posição Mari para interceptar a chegada da Mari. Salvador, muito bom dia. Força Aérea 733, decolado no perfil da Coral. 45. A 3 ou 2? Salvador, Força Aérea 2733. 02733, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 100 via saída Coral. Vai acender até uma centena via Coral, Força Aérea 2733. Oxenair 6312. Táxi autorizado, direita, ponto espera 1895, ajuste de ótimo com 09563 no 12. Espera 3896, próxima Juliette. 3896, ingresso para Juliette, portão 62. Ingresso Juliette, portão 62, 3890. Salvador, Oxenair 6311, Oxenair 6311, Prisatinha, e decolar 190, 090 graus, 0612,